Brasil! Aê, eu sou Flow MC, eu sou da Massaclã. E eu não ando sozinho, também tem meu parça Bitrinho. E aí, Policeno, solta o beat, neguinho. 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares foi morto e decapitado. Entregue por outro negro de bandeja para o inimigo, por lutar contra a escravidão. Hoje, 20 de novembro de... Nós, descendentes de Zumbi dos Palmares, temos o dever de livrar todos os nossos irmãos dessa escravidão. E hoje é mental, seguimos na luta. Não pode dançar, não pode sorrir, não pode um bom carro se adquirir. Esse mundo não pode ter porra nenhuma pra imagem do gueto sempre denegrir. Jogar com humildade, não nada disso, buscar o progresso não é compromisso. Se eu fico omisso, você pensar isso, não culpe o irmão que não é submisso. Mina gati que te cara, ele te se caga, negro recua. Vai chupar lata porque com a nata de nó na gravata você não atua. De palitoça se for segurança, pronto tá extinta sua confiança. Sem ter esperança, fazendo criança, botando pior pra dentro da pan. Essa é a imagem que eles querem ver. Essa é boa. Padre só pra te render, assédio do lado, mas não o poder. Fazendo nós mesmo sempre se fuder. E ficam cobrando do funk do rap, só não é racista porque fumam back. Que vem criticar a autoestima nas track, quer ver nós chorando quando aperta o rec. E quem já sofreu também quer alegria, por isso nas quebra vários abadia. Uns vê RedTube faladas vazias, outros xinga no YouTube, não morre rebeldia. E os preto cadê, cê viu onde tá? Dos bacon correu pra se levantar, mas um que não é seu, bom não duvidar. É ver os plebeu cobrar de vida. O progresso chama sua atenção, plantaram meu regresso em falta de educação. Pegar papel de Cirilo já não é mais vocação. Isso é de vida, paga tio, não ostentação. O papo de progresso chama sua atenção. Plantaram meu regresso em falta de educação. Pegar papel de Cirilo já não é mais vocação. Isso é de vida, paga tio, não ostentação. R9 ou R10, move o mundo sobre os pés, desde Pelé. E quem não é, fica na bad, ao menos ser boy. De R15 é bom ser ranzinza, ressecado com a pele mó cinza, não vira herói. Campo minado, mano, é um rei morando no singa. Pinga a semente morta, vida torta e proporciona. Isso não me conforta, o muro sem porta não funciona. Aplaudi para que Obama, explodi de crack ou cana. Pra ti inflama trama, sem hospital se dana. Denigre o negro, sua raiz origem te faz crer no existente, tente achar uma puta virgem. Pra eles no condomínio, com troco de patrocínio, alguém entra em declínio, segue minha linha de raciocínio. Tem vários achando que é zorra, o mundo igual uma masmorra. Transforma a madame em cachorra, protege essa porra em Sodoma e Gomorra. Abolição, boa lição, nossa missão na pista. Aponto fascista, um culto racista, é uma merda, então não assista. O progresso chama sua atenção, plantaram meu regresso em falta de educação. Pegar papel de Cirilo já não é mais vocação. Isso é de vida, paga tio, não ostentação. O papo de progresso chama sua atenção. Plantaram meu regresso em falta de educação. Pegar papel de Cirilo já não é mais vocação. Isso é de vida, paga tio, não ostentação. Mano, cinco preto lá, os caras meteu bala, tio. Barato não tá fácil não, mano. Vocês tem que prestar atenção. Brasil é um dos países mais racistas que existe, mano. Dos países mais racistas. E onde tem o mais preto é o país que tem mais racista. Os caras não querem deixar nem vocês entrar no shopping, tio. Não é que vocês ficam metendo essa mala toda não, mano. O bagulho é feito pra matar vocês, tio. Eu tô falando porque eu contaria a estatística, hein. Entendeu, molecadinha? Vocês tem que pegar e entender, mano, que tá acontecendo no planeta aí, principalmente no país onde vocês moram, mano. Tem que procurar se informar, estudar, tá ligado? Vocês ficam andando aí mó chavão, não sabe por que que tá tomando enquadro. O bagulho, os caras querem que vocês caiam nessa ideia mesmo, mano. Os caras querem ver vocês presos, aí, todo cuzão? Fundido, entendeu? E aí, tio, qual foi? E aí, tio? E essa molecadinha aí, qual foi? Tá palestrando pra geral? Ah, mano, tem que falar pra molecada aí, né, tio? Tá ligado? Os moleques é tudo isca, né, cuzão? Ah, tio, e aí? Vai ficar aí ou vai chegar no jet com nós? Não, não, vai chegar, não, vai chegar. Demorou, rapa? É nóis. Demorou, vamos aí. Beleza, mas aí, ouve o que eu falei, hein, caralho. Se os moleques com Nintendo aí, vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar. Presta atenção, hein, caralho. Não.